Clarissa? Oi. Ah, agora eu estou escutando. Não entrou ninguém? Sim, tem pessoas aqui. Ah, tá. Boa noite. Oi, boa noite. Estão me ouvindo? Sim. Ah, então tá bom. Acabei acessando com o link da minha filha. Eu sou Simone, não Ana Beatriz. Ah, tudo bem. Seja bem-vinda. Obrigada. Oi, Sara. Alô? Alô? Anfitrião, está me ouvindo? Por favor, faça um ok. Oi, Sara. Estou te ouvindo. Estou te ouvindo. Ah, e aí? Nossa, que letrinha pequena, não consegui ver nada. Estou te ouvindo. Quantas pessoas tem aqui participando? Nós temos agora 10 pessoas participando. Tá, eu posso ouvindo? Ver os participantes? Pode, só eu estou pedindo para a Larissa tirar esse PowerPoint da tela que ela fez, que é uma orientação, né, sobre como participar da reunião e o tempo que vai durar a reunião. Uhum. Então, assim que ela tirar isso, a gente pode alterar a configuração da tela e daí você consegue ver todo mundo. E agora, você está vendo? Deixa eu ver. Vai no canto direito, em cima do teu computador. Eu estou no celular. Ah, está no celular? Então, no canto direito, lá em cima, no canto direito, tem uma flechinha com os quadradinhos assim? Acho que tudo está embaixo. Ah, mas tudo bem, não tem problema. Mas a gente vai começar daqui a pouco? Vamos começar pontualmente, né, 6h30. A ideia é dar as boas-vindas e aos presentes, né? Eu só estou esperando que a Larissa me confirme se ela está ouvindo enquanto administradora, entendendo o que ela tem que fazer. O outro professor já está presente? Tá. Eu aviso daí um pouquinho antes que a gente vai dar uma pausa, então a gente vai dividir em dois momentos a reunião, né? Primeiro, onde a professora Helena vai fazer a sua exposição. Espera só um pouquinho, desculpa a falha, grave falha, né? Deixa eu pegar aqui, eu peguei o currículo. O professor André Ribeiro, né? Também vai fazer a exposição dele. E aí a gente dá uma pausa para as pessoas fazerem perguntas, intervenções e segue daí, então, porque o Zoom dá uma autonomia para a gente de 30 minutos, né? Então, serão duas rodadas de 30 minutos, ok? Tudo bem? Tudo bem. Então, obrigado pelo convite. E eu que agradeço a presença, professor e professora Helena. É uma honra, um prazer. A gente está aqui iniciando no projeto Tutor, Tecnologia, Trabalho e Orientação, né? A ideia da orientação é uma ideia que eu venho trabalhando há muito tempo, né? De que aprendizagem e orientação profissional, trabalho, né? Está no cerne, então, do ser social, essa ideia da ontologia do trabalho, né? Nós somos aquilo que nós fazemos, né? Então, o professor tem que professar, né? O professor tem que lecionar, ensinar, refletir sobre essa realidade complexa, extremamente contraditória que nós estamos vivendo nesse momento. De certa forma, nós aqui no Brasil estamos um pouco assim, assustados, né, com o contexto da pandemia, porque temos uma política pública de assistência, né, que não está dando realmente a cobertura que a gente esperava, né? E então a participação de vocês neste momento de pandemia, no dia de hoje principalmente, né, que o Brasil passou aí o limite da China e todas as expectativas em termos de agravamento da pandemia do coronavírus. Então, nesse talk sobre o coronavírus e o estado de emergência, o que mudou, né? Nós contamos então com a participação da professora Helena Camargo Xizuno, que é doutora em História, professora de História da UTFPR, minha colega de trabalho no Tutor, pesquisadora visitante do Instituto Universitário de Lisboa, e também contamos com a participação do professor André Ribeiro Gian Bernardino, que é direito, é defensor público do Estado do Paraná, professor de Direito da Universidade Federal do Paraná e professor visitante da Universidade de Columbia, em Nova York. Então, um grande prazer, uma honra tê-los aqui nesse Zoom, que eu acredito que é muito importante para a gente nesse momento. Então, passo a palavra, então, para o professor André, que é o nosso convidado mais externo. Pode ser a professora Helena? Pode. Ou a professora Helena, e daí a professora Helena passa para o professor André. Isso? E aí a gente depois encerra, então, e volta com as perguntas das pessoas que estão nos ouvindo. Nesse momento nós temos, então, 25 pessoas participando, né? E acredito que durante a nossa reunião mais pessoas vão estar online com a gente. Então vamos lá, então, professor André, com a palavra. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Eu pergunto se estão me ouvindo bem? Eu quero começar, então, agradecendo o convite. Uma honra participar. A professora Helena, né, colega, amiga da universidade, que está em Portugal. A professora Maria e todos os presentes aí que nos escutam. Eu vou tentar, então, pelo que eu entendi, ficar em 20 minutos, mais ou menos, né? 15 a 20 minutos, só para controlar o tempo aqui. O título do evento, do talk, né, coloca uma pergunta bastante difícil, né, de responder, né, a pandemia, estado de emergência, o que mudou, né? Eu queria começar, enfim, dizendo que eu não sei a resposta, né, sem ter nenhum tipo de frustração, mas eu até fico um pouco atônito com a quantidade de apostas e teorias, né, que a gente tem lido. Estou tentando ler, na medida do possível, o que professores, filósofos, enfim, têm dito sobre a crise que a gente está passando. Eu estou em Nova York esse semestre, né, desde dezembro do ano passado, mais um mês, preocupado, né, com isso que a gente escuta nos jornais, a possibilidade de suspensão de todos os voos, mas, enfim, a princípio, mais um mês, como pesquisador visitante na Colômbia. E aqui, como é a cidade mais atingida, quantitativamente, pelo menos, pela pandemia, a gente tem para o sistema uma ideia, um número de mortes por 100 mil habitantes na cidade de Nova York, dados de ontem, é de 140 pessoas, né? 140 mortes por 100 mil habitantes. A gente tem uma ideia como isso é alto, né? O índice de homicídios no Brasil por 100 mil habitantes é 30, né? Em torno de 30, 27, 28, 30. Né? E aqui, então, nem se fala, né? O índice de homicídios na cidade de Nova York gira em torno a 1, 2 ou 3 por 100 mil habitantes. Então, é um número realmente muito alto. A gente só escuta ambulância de noite, de dia também. E se a gente pensar no número de pessoas, gente queridos, né, que cada uma dessas pessoas falecidas deixou, a gente tem uma ideia da carga de sofrimento, né, da atmosfera. E, infelizmente, nosso país caminha para uma situação bastante preocupante, bastante ruim nesse sentido também, né? Então, metade do planeta em quarentena, claro que a gente começa a dizer que muita coisa mudou, muita coisa vai mudar, e isso nos angustia muito. A primeira questão de base que eu acho que é importante colocar é se nós estaríamos falando em transformações no mundo pós-pandemia, transformações relacionadas a processos sociais realmente novos, como a Segunda Guerra Mundial proporcionou, né, uma série de mudanças desde a crise da aposta na razão, na racionalidade, até uma nova concepção de direitos humanos, dando origem a todo mundo, a instituições como as Nações Unidas, etc. Então, essa seria uma primeira opção, estamos dando origem a coisas novas, ou essa crise, na verdade, vai, acima de tudo, acelerar processos históricos que já estavam colocados, né? Eu opinaria pela segunda opção. Acho que a gente assistirá e está assistindo já a aceleração de alguns processos históricos que vão trazer e já estão trazendo transformações muito importantes na nossa rotina, nossas profissões, nossa forma de estudar, nossa forma de viver. Essencialmente, desses processos históricos já colocados, eu colocaria, né, a revolução digital, a digitalização da vida social, das interações, a nossa forma de conviver. E a partir daí que eu queria, enfim, colocar algumas ideias, algumas questões, muito mais questões do que respostas, né? Eu acho que para a gente, até a professora Helena certamente deve falar muito melhor que eu sobre a questão histórica, da geopolítica, etc. Mas eu acho que eu queria, enfim, colocar, mapear três oposições, três disputas, três questões relacionadas ao contexto do nosso mundo hoje, que eu acho que são essenciais para nós buscarmos entender e interpretar o mundo hoje e no mundo pós-pandemia. A primeira seria a disputa Estados Unidos e China, a segunda seria, metaforicamente, até certo ponto, a disputa entre Facebook e Google, e a terceira, enfim, seria a disputa que não é de hoje, especialmente no campo penal, né, da pena de segurança pública, que é a minha área de estudo, que é a disputa entre uma concepção mais fundada na alteridade e na solidariedade versus uma concepção mais fundada na divisão amigo-inimigo. Em relação à disputa entre Estados Unidos e China, muito rapidamente, o que a gente precisa perceber é que é uma disputa de poder especialmente relacionada à liderança na produção de tecnologia. Especialmente dentro da produção de tecnologia, nas áreas de inteligência artificial, computação quântica e assim por diante. Essa que a gente escuta nos jornais de guerra comercial, etc., na verdade é a pontinha de um grande iceberg. Então, na década de 70, né, como se sabe, esses dois países entraram num certo entendimento contra a União Soviética. Depois da queda do Muro de Berlim, a China optou por um crescimento sem entrar em muitos conflitos com os Estados Unidos, com o país hegemônico, né, do planeta, mas agora a gente começa a ver esse equilíbrio ameaçado. E se vocês me perguntarem, enfim, se eu acho que isso pode ameaçar a paz no mundo, pode gerar uma guerra, eu não sei, não, realmente eu gostaria de ouvir de especialistas em geopolítica que acompanham mais de perto a questão chinesa e responder, mas é algo que a gente tem que prestar atenção. O que é importante de ser dito é que essa disputa Estados Unidos e China não é uma disputa capitalismo versus comunismo, bem contra o mal, como, né, de certo modo, a gente parece que nosso Itamaraty, não Itamaraty, né, mas o governo federal, as suas lideranças parecem acreditar ou colocar. Essa é uma posição que parece bastante anacrônica e que pode produzir muitos problemas, inclusive comerciais, né, pensando do ponto de vista muito pragmático, esse alinhamento absoluto do nosso país com os Estados Unidos nessa disputa. Então, esse é o primeiro ponto, essa disputa para a liderança da tecnologia. E o segundo ponto que eu tinha mencionado, Facebook versus Google, é justamente porque eu acho que é no campo da revolução digital, é no campo, vamos dizer assim, da até brincando um pouco, brincando não, mas tentando articular categorias do Pierre Bourdieu mesmo, né, como campo, um novo campo. Eu até queria colocar, ouvir, né, de colegas que são docentes também, isso, algo que tem me angustiado como as universidades ou como o espaço acadêmico vai responder ou está respondendo a essa a desautorização do saber acadêmico, vamos dizer assim, a partir do momento em que esse novo campo digital acaba propiciando formas infinitas de acesso ao conhecimento, de lives, a podcasts, a vídeos no YouTube, tudo mais que a gente imaginar, sem, né, aquela credencial formal do espaço acadêmico, que o espaço acadêmico sempre teve. Isso no campo do direito, que é o curso que mais tem gente sendo formada, né, a rodo no nosso país, é algo muito significativo, né? A gente está dando aula no último ano, no penúltimo ano do curso de direito, e sabe que os estudantes estão vendo da aula porque precisa, porque na verdade você estudar mesmo pelo vídeo do YouTube, e você não tem nenhum controle efetivamente de qualidade nisso. Então, a minha dúvida, a minha angústia é se as universidades vão disputar esse espaço ou não, né? Essa é uma questão que poderia estar sendo debatida mais abertamente. Se disputar esse espaço, eu quero dizer que os professores vão produzir esse tipo de material e participar desse campo da mesma forma, né? E assim por diante. Mas o que eu queria dizer é que o jogo digital, o Facebook versus Google, porque são as duas grandes, talvez as maiores companhias que estão vendendo os nossos dados, né? Esse é o nosso mundo de hoje, né? E a gente está dentro desse jogo de uma forma cada vez mais intensa, e, de certo modo, sem perceber, né? Veja, nós estamos nesse momento fazendo esse evento pelo Zoom. E se a gente pesquisar hoje, o Google está investindo contra o Zoom. Existe uma competição, Google versus Zoom, em relação a quem vai liderar o uso de plataformas virtuais para a realização de eventos. Como vocês sabem, né, quando estourou a quarentena no metade do planeta, a procura pelo Zoom disparou. A gente ouviu notícias de crise, de violação de gravações que foram, enfim, sem privacidade, não foram protegidas e assim por diante. Então, a gente tem uma série de competições que nós tomamos partido sem perceber, porque nós não estamos necessariamente pagando por elas, mas nós estamos sim pagando através do fornecimento voluntário de nossa intimidade, de nossas informações. Então, é um processo muito grande e rápido de, quando a gente fala de virtualização, digitalização da vida social, a gente também estamos nos referindo também nossa geração, nossa nova sociedade é uma sociedade que está abrindo mão, em definitivo, da concepção moderna de privacidade e do direito, enfim, a uma individualidade, assim por diante. É interessante que muito se discute a forma pela qual países como a China, que é um país mais autoritário, por exemplo, que os Estados Unidos, a forma como combateu a pandemia, até o Boaventura Sousa Santos observa isso no livro que ele acabou de publicar sobre a pandemia, né? É uma, enfim, pode até ser mais efetivo, mais eficaz, mas a China é realmente uma sociedade que a concepção de privacidade praticamente não existe nos modos que existe no Ocidente. Ah, mas os Estados Unidos, realmente, a gente não viu, mesmo com os números aumentando muito, uma ação muito contundente da polícia, dispersando pessoas, assim por diante. Ontem, aqui em Nova York, teve uma situação bastante delicada, um funeral num bairro judeu, no Brooklyn, que foi dispersado pela polícia, o prefeito até está hoje no Twitter falando, de todo modo, a gente não vê isso. Agora, isso não significa que o Ocidente, especialmente os Estados Unidos, respeitem tanto assim a privacidade, né? A gente sabe que já desde pelo menos uma década, os dados têm sido vendidos por grandes companhias e multinacionais a partir do seu fornecimento em redes sociais como o Google, como o Facebook. Você esquece o logado do teu e-mail, você esquece o logado do teu Facebook no teu celular ou no teu computador, eles estão registrando onde você está, os sites que você acessa. Vocês sabiam que todos os sites que têm aquele iconezinho das redes sociais, ainda que você não clique neles naquele momento, se você esqueceu o logado do aplicativo, a tua entrada, tudo que você faz naquele site está sendo informado para aquelas plataformas, né, para aquelas redes. E aí você constrói perfis virtuais de todos nós, né, de sujeitos que vão se voltar a diretrizes de consumo, mas também a diretrizes de controle, de segurança e assim por diante. Então a gente tem, provavelmente, uma nova divisão do trabalho sendo construída por esse processo, né? Esse que é um ponto que eu acho que é interessante. Talvez o meu orientador aqui, né, nesse período é o Bernard Harcourt. Ele publicou um livro alguns anos atrás, poucos anos atrás, chamado Expostos, né, Exposed, que acabou de sair em francês, tomara que saia em português logo, em que ele descreve um pouco esse processo, né? E ele se posiciona que as metáforas que a gente costuma utilizar e mesmo as categorias teóricas que a gente costuma utilizar, por exemplo, poder soberano, pensando no Foucault, né? Poder soberano, poder disciplinar ou biopolítico, não serviria para descrever integralmente ou fielmente o que a gente está vivendo a partir de agora, né? Dessa década. E mesmo metáforas como 1984, do Big Brother, do Hauer, ou Kafka, ou Panóptico, do Bentham, que o Foucault fala, todas essas seriam metáforas, vamos dizer assim, de uma era analógica, não de uma era digital. E a grande diferença, pelo menos a posição que ele coloca, a grande diferença é que o que a gente está vivendo hoje é que nós estamos voluntariamente cooperando com essas novas formas de circulação do poder por conta das nossas carências, da nossa vaidade, do nosso novo modo de vida e também por conta das nossas necessidades, já que você não consegue pagar uma conta no banco às vezes, sem usar o aplicativo, nós aderimos e fornecemos nossas informações, nossos dados pessoais nas plataformas virtuais, né? Então, esse compartilhamento, vamos dizer assim, voluntário de todos nós é que seria uma marca de diferença, essa participação ativa das vítimas, né? Isso é que marcaria uma diferença que a gente precisa refletir e precisa pensar sobre, né? No campo penal da segurança pública, isso já vem aqui no Ministério Norte sendo acelerado e, de certa forma, no Brasil também nos últimos anos, né? Você tem alguns exemplos até bastante interessantes. Você tem a cidade de Santa Cruz de 2011 já, começou a fazer algo com a polícia que chama previsão do tempo do crime, alguma coisa do tipo, crime forecast. Quer dizer, o policial de manhã recebe a probabilidade, olha, hoje tem 70% de chance, não de chover, mas que na rua tal tem um roubo. É com base em dados e com base em estatísticas anteriores. Então, isso vai orientar onde ele vai levar, onde ele vai com a viatura, que tipo de ação ele vai organizar. Né? Imagina uma coisa dessa. É interessante, né? Tem muitos pontos preocupantes em relação a isso, embora também haja questões interessantes que a tecnologia traz, especialmente o controle da violência policial, com câmeras de corpo e assim por diante. Tem um caso que ficou famoso, saiu na Folha de São Paulo em 2018, 2019, foi no Arizona, em que um homicídio foi desvendado através do Google, aquele sensor Vault do Google que registra os celulares ligados. É uma discussão sobre privacidade, como a gente viu o estado de São Paulo acessando, requerendo dados de celulares, né, há pouco tempo, porque se acessou lá quais eram os celulares ligados próximos ao local do crime, naquele território. E foi, só que deu um monte de gente que estava ali, que não tem nada a ver com o crime, que também teve a sua privacidade, seu sigilo do celular violado para que isso seja possível. Né? Essa é a questão. Então, o tema da Big Data, de como você lidar com isso através da inteligência artificial, é realmente muito interessante. Tem muita coisa que que a gente pode discutir aí. Inclusive, como, isso é realmente importante de se dizer, né? Como mesmo nesses estados, nessas cidades que têm investido no Big Data, nos algoritmos para determinar as políticas de segurança pública e de policiamento, você tem a reprodução de políticas que são racistas, que focam seletivamente na população carente, na população afro-americana e assim por diante. Aí eles se defendem, mas como é que você vai dizer para o computador que o algoritmo é racista? Na verdade, é, porque a forma de alimentação dos dados acaba distorcendo e acaba comprometendo essa pretensão, vamos dizer assim, de imparcialidade. Então, é o que se chama até de black data, né, nessa discussão. E, enfim, esse seria um segundo ponto. E o terceiro, como eu mencionei, a terceira oposição, a terceira dicotomia, a terceira forma de par de ideias que a gente pode pensar, que eu achei essa mais importante para se perguntar como será o mundo pós-pandemia, é justamente algo que está em disputa. A gente vê muitos pesquisadores e filósofos importantes um pouco mais otimistas, podemos colocar assim, entre aspas, e outros um pouco mais pessimistas, entre aspas. O otimismo seria justamente a aposta de que esse momento nos ajudará a reconhecer a nossa interdependência, né? Como todos precisam um dos outros, como a humanidade não vive em forma de pirâmide, com apenas alguns tendo acesso aos recursos, deixando os outros morrendo, né? É uma espécie de desromantização até da ideia de solidariedade, né? Temos que ser solidários, não porque eu sou bonzinho, mas porque se eu não for solidário, eu vou acabar, de certa forma, padecendo também, a curto prazo. Então, a Judith Butler tem escrito nesse sentido, quando ela fala da não-violência num livro novo, ela publicou esse ano, espetacular, A Força da Não-Violência, ela fala já nesse livro, antes da pandemia, sobre a importância do reconhecimento da interdependência, de uma forma desromantizada. O próprio livro do Zizek, que alguns têm dito aí por aí que é uma prova da conspiração comunista por trás do coronavírus, esse tipo de bobagem, ele fala realmente em comunismo, mas ele usa mais como uma metáfora do que como um conceito do século XIX. Né? Quem conhece o Zizek sabe como ele provoca, como ele força muitas vezes os conceitos nesse sentido. Mas ele está dizendo isso, que ele aposta que não tem jeito, nós teremos que voltar a respeitar a importância, muitas vezes, de uma política pública de saúde, de um Estado, né? Os Estados Unidos... Um dos principais motivos que está sofrendo tanto com a pandemia, sem dúvida alguma, é a inexistência no sistema público de saúde, que, aliado à política anti-imigrante do governo federal, fez, já no início da pandemia, com que muitas pessoas infectadas tivessem medo de procurar qualquer tipo de autoridade ou assistência, com medo, enfim, acabar sendo deportado. Isso ajudou muito, né, em espalhar. A gente olha para as prisões, né, meu colega Júlio, meu amigo Júlio, que está no núcleo da Defensoria do Paraná, que eu trabalho também, tem feito aí com muita dificuldade pedidos de soltura e liberdade. O Poder Judiciário não tem liberado presos por conta da pandemia. A gente já tem alguns exemplos muito concretos, tem um estado aqui nos Estados Unidos em que há um estudo científico dizendo que a prisão local é responsável por mais da metade dos casos fora da prisão na cidade, por conta do... Enfim, como funciona com a tuberculose, né? Acaba funcionando como uma reserva daquela doença e que acaba espalhando através dos familiares e funcionários. Né? Então, nesse sentido, o reconhecimento forçado dessa nossa interdependência e interconexão seria uma aposta positiva da nossa saída dessa pandemia. E, de outro lado, a gente tem uma aposta mais pessimista, entre aspas, que é a possibilidade de novos autoritarismos, que a gente tem visto, inclusive, alguns exageros aí em relação à medida de garantia da quarentena, né? Que no Brasil acaba ficando um pouco confuso, porque você tem, enfim, o governo federal boicotando as medidas de isolamento social, de uma forma, na minha opinião, estúpida, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode perder o senso crítico em relação à violência de algumas medidas de segregação que alguns governos estaduais ou municipais podem colocar também. Né? Então, os caminhos possíveis para novos autoritarismos são coisas que podem aparecer aí, até porque, né, a Helena certamente também pode falar disso muito melhor do que eu. Se a gente olha para a história, né, as pestes, né, sempre acabaram realmente se alimentando da ideia do inimigo. Né? Quando a gente vê essa, muitas vezes, a insistência em chamar o coronavírus de peste chinesa, ou esse tipo de coisa, nós estamos um pouco dentro dessa oposição de amigo e inimigo, ao invés de trabalhar com uma ideia de interdependência e interconexão. Então, eu acho que são basicamente essas são as três principais questões que a gente tem que olhar. Né? A minha área, especialmente o sistema penitenciário, eu acredito que realmente seja possível que a gente tenha um aumento bastante significativo nos próximos anos de políticas substitutivas da prisão, mas especialmente com um monitoramento ainda mais intenso, através do GPS, pulseiras, orelhas eletrônicas, e assim por diante. Né? E a última coisa que eu ia colocar, de certo modo, aderindo a essa perspectiva mais... Não aderindo a perspectiva mais otimista, mas que eu gostaria que acontecesse, que eu posso colocar assim, como cidadão, como, enfim, pai de duas crianças pequenas, como, enfim, um dos bilhões de seres humanos do nosso planeta, é que essa crise significasse uma mudança de hábitos capaz de salvar o planeta, vamos dizer assim, né? A natureza tem agradecido que os seres humanos estão ficando em casa. Há vários sinais disso. Até a Baía de Guanabara começou a aparecer lá, peixes, coisas que não se via há muitas décadas. Eu realmente, por mais que isso possa trazer mudanças no nosso modo de vida, né, acharia extremamente positivo, por exemplo, uma redução radical do número de voos disponíveis, considerando que são esses os principais emissores de carbono, né? Enfim, é cientificamente comprovado que o nosso planeta não vai aguentar mais do que 20, 30 anos, né, com a manutenção da emissão de carbono que a gente tem. Isso não é ideologia, isso é ciência. Né? O coronavírus é um pouco mais rápido porque você desrespeita a ciência e as pessoas os corpos começam a se empilhar em poucos dias. O Brasil está assistindo a partir dessa semana. A emergência climática não é assim. Quando a gente se perceber isso, talvez já seja tarde demais. Então, quem sabe, né, esse momento seja uma oportunidade. Eu gostaria de ver uma campanha, por exemplo, para que os governos, especialmente os governos mais ricos do planeta, que são os Estados Unidos, a China, etc., condicionem qualquer tipo de ajuda financeira a companhias aéreas, por exemplo, a traçar algum tipo de meta pela redução da emissão de carbono, para a substituição do uso de energia, para o investimento em outros tipos de energia e assim por diante. Né? Isso talvez seja algo muito significativo, se for acontecer, talvez, né, seja querer demais. Enfim, deu certinho o tempo que eu queria ter programado, eu agradeço o convite e fico à disposição para a gente continuar discutindo e responder perguntas e debater. Obrigado. Agora passamos, então, peço, então, agora a professora Helena, que inicia a sua fala, e aí, professora, agradecemos muito a sua participação, tenho certeza de que as pessoas estão no chat mandando suas perguntas, né, podem participar e encaminhar para o professor Dr. André Jean Bernardino as suas questões, né? E agora, então, com vocês, a professora Helena. Vamos lá. Olá, boa noite a todos e a todas. É muito bom estar aqui com vocês. Nesse momento, assim, tão difícil, né? De vivenciar uma experiência que, talvez, quem esteja acompanhando aí, seja na faixa etária, de menos 30, né, que são os nossos alunos, nunca tinha sequer imaginado que podiam passar por isso, né. Eu queria agradecer, em primeiro lugar, a Sara, né, agradecer aos alunos que estão participando, aos colegas, cumprimentar o André, né, meu colega de aí, Centro de Estudos de Segurança Pública e Direitos Humanos, e queria dizer, em primeiro lugar, que eu gostei muito da fala do André. Acho que as questões que ele colocou são de extrema importância e ele acabou fazendo uma grande síntese, eu acho que, das grandes questões mesmo que estão postas assim em jogo. Eu tenho a impressão que me cabe aqui, talvez, fazer algumas colocações que dizem respeito principalmente a questão da tecnologia, né, e das mudanças que se operam nesse campo. Em primeiro lugar, eu queria dizer que eu sou professora da disciplina de História da Técnica e da Tecnologia, né, na UTFPR, uma das professoras, né, junto com os meus colegas da ISO, Departamento Acadêmico de Estudos Sociais. E na minha disciplina, eu penso que ao longo de um semestre, quando eu trabalho com atualmente, né, os textos que estão propostos e os alunos que já fizeram essa disciplina comigo já acompanharam, eu tenho tentado mapear um pouco a história das mudanças tecnológicas a partir de algumas questões que dizem respeito à história da saúde, né, a história da medicina, a história de como as políticas públicas lidam com a questão, né, da saúde pública. De certa forma, é muito desastroso que a gente tenha acompanhado no Brasil, principalmente voltou, Sara? Então, não há espaço nas UTIs para se pensar nas disputas políticas que estão acontecendo agora, né? Então, se por um lado a gente tem grupos políticos ligados ao presidente Bolsonaro, que se cada vez mais se aferrou na ideia de que se deve manter um estado, né, de não controle ou não interferência, as questões que dizem respeito à política pública de combate ao coronavírus, a gente tem outras pessoas que pontuam que isso é de extrema urgência e, é claro, em meio a todas as questões postas para 2020, né, a gente percebe que há, nesse momento, um certo desespero mesmo por parte da população em relação a isso. Eu, de fato, aqui em Portugal, não tenho uma vivência externa para além aqui do meu apartamento que possibilite, vamos dizer assim, fazer grandes análises aqui em relação à experiência das políticas públicas. Mas pelo que a gente acompanha aí, né, enquadrados que estamos, né, nesse momento, literalmente, é que, de fato, que a gente tem estado de bem-estar social, que, claro, apesar de todas as políticas... Olá. Olá, Sara. Então, voltando à sessão... Queria informar que a nossa sessão foi ampliada o horário, ok? Então, pode relaxar aí, ok? Não tem mais que sair, não vai cair a linha, ok? Sara, só uma coisa, o que eu falei agora ficou registrado ou não? Sim, ficou registrado. Ah, bom, continuando, né? Então, aqui a gente tem, apesar de um certo desmonte do estado de bem-estar social, a gente tem uma contenção maior. É uma experiência muito diferente, é óbvio, né, do que nós temos no Brasil. E creio que isso faz, obviamente, com que a gente se sinta mais seguro. Né? É claro que, se a gente se aprofunda nos estudos sobre as histórias das epidemias e pandemias e fazer uma análise comparativa da história do Brasil e da história dos países europeus, a gente se desespera muito mais, né? Porque eu acho que as primeiras grandes epidemias, pandemias no Brasil já começam com a chegada dos portugueses, né? E quem são os grandes alvos disso são as populações indígenas. Em seguida, eu creio que a gente vai ter todo um descaso em relação às políticas de saneamento básico e, né, pensadas para as populações mais pobres. E elas são pensadas somente a partir do momento em que os projetos eugênicos do século XIX eles passam a surgir como uma solução. Eu tenho feito algumas entradas nessas questões a partir da disciplina que eu inicio, eu trabalho muito com alguns autores, entre eles a Lilian Schwartz, entre outros que depois podemos discutir. E, enfim, gostaria de dizer também que a Sara, melhor que eu, sabemos disso, que vivenciar essa história que estamos agora não é algo que a gente possa transmitir para as gerações seguintes de uma forma que não seja intercortada de uma série de questões, né? Então, é claro, a gente tem a questão mundial, a questão brasileira e as questões individuais, psicológicas, pessoais. E nisso, creio que no futuro a gente vai ter muito trabalho, quem for se enveredar pelos estudos nas áreas de sociologia, história, filosofia, psicologia, vai ter muito trabalho. Então é isso, eu só queria deixar algumas questões mesmo. Queria agradecer mais uma vez a Sara e ao Projeto Tutor e dizer que eu estou com muita saudade de vocês e espero vê-los logo. Muito obrigada. Eu sou a professora Helena, nós estamos aqui no Zoom e agradeço muitíssimo a participação do professor André, né, desde Nova York, e queria fazer uma pergunta para o professor André, Helena, que me angustiou assim, um pouco, né, quando ele fala do fenômeno da violência, né? Nós sabemos que Nova York, os Estados Unidos têm um sistema penitenciário muito bem estruturado, pessoas muito equipadas, né? E hoje me chamou a atenção de um policial no Rio de Janeiro, né? Só para posicionar um pouco a professora Helena e o professor André, um policial atirando, né, com uma arma, andando no Rio de Janeiro e atirando em direção à população da favela, né? Então, eu acredito que o fenômeno da violência aqui no Brasil vai ser muito grande. E aí, como o professor é especialista no direito penal, né, e conhece bem nosso sistema penitenciário, o que que a gente pode esperar, professor e Helena também, que estudam isso já, né, essa história e política, né, que envolve, então, tanto a questão da pandemia quanto a questão do sujeito em situação de vulnerabilidade, né? Será que o sistema prisional, a detenção está flexibilizando, está conseguindo acelerar os processos, né? Existe alguma estratégia hoje que vocês saibam que está sendo adotada tanto em Nova York quanto em Portugal sobre flexibilizar ou alterar as regras do jogo neste panóptico que a gente está vivendo aí de controles e controladas, né? A minha questão era essa, mas comunico também a todos os participantes dessa sala do Zoom que podem também escrever suas questões aqui, né, que a gente repassa para os professores. Muito obrigada. Eu começo? Pode ser. Podem ficar à vontade os dois, né? Eu tenho acompanhado a distância, né? Eu estou afastado em licença da Defensoria Pública, mas tenho acompanhado a luta, né, de meus colegas das defensorias de todo o Brasil e também acompanhado a luta de organizações aqui nos Estados Unidos, que aqui não tem Defensoria Pública, mas há organizações, especialmente não governamentais, que buscam organizar, articular a defesa de direitos humanos, né, nas prisões. A grande dificuldade que se está tendo, né, de obter decisões de prisão domiciliar para presos em grupos de risco, né? Os pedidos têm sido direcionados sobretudo a presos em grupos de risco, ou seja, idosos e portadores de outras doenças que são consideradas grupos de risco. O que a gente assistiu até aqui foi um posicionamento bastante até importante e contundente do Conselho Nacional de Justiça, que publicou uma recomendação direcionada a todos os juízes que, né, que trabalham na execução penal, recomendando justamente a substituição, nem que fosse temporária, né, nem que temporária da prisão provisória ou da execução da pena por medidas de controle domiciliar, monitoramento eletrônico e assim por diante. No começo, os juízes até aderiram, estavam concedendo, mas rapidamente houve uma reação política. O então ministro da Justiça publicou um artigo no Jornal de Circulação Nacional, que foi muito, realmente um marco de virada no comportamento dos juízes de primeiro grau. E também o próprio Ministério Público reagiu de uma forma bastante contundente, e isso acabou. Então, realmente, a gente sempre batalha na execução penal, no sistema prisional, pela concessão de prisões domiciliares a quem está muito doente, quem é muito idoso, que é cadeirante. Isso não tem o menor sentido gastar dinheiro do Estado, inclusive, para manter a pessoa custodiada. Não vai oferecer fora do cárcere. E sempre houve muita dificuldade, né? E aí a gente vê a repetição da história. Então, há uma série de elementos particulares. Assim, a gente vê alguns pareceres do Ministério Público, algumas decisões, dizendo coisas bastante preocupantes, né? Do tipo, que já que escolheu cometer crime, sabia que ia ficar com outras pessoas junto, então que aí não, na verdade é ele que pode contaminar quem está fora, assim por diante. A gente também tem uma situação de suspensão das visitas e toda uma batalha também, isso é legal, que o Departamento Penitenciário do Paraná está tentando fazer, pelo menos está tentando fazer, que são visitas virtuais, né? Realmente uma situação muito difícil, porque a visita acaba sendo efetivamente um risco, tanto para quem está dentro como para quem está fora, mas a suspensão das visitas acaba significando um aumento muito, muito complicado, muito cruel até das dificuldades do isolamento que representa estar privado de liberdade. Né? Em relação à violência policial, eu havia até, não vi essa notícia de hoje, de ontem no Rio de Janeiro, que foi mencionado, mas eu havia visto em algum lugar uma notícia de que havia caído bastante o número de pessoas mortas pela polícia no Rio de Janeiro por causa da redução do número de operações nos morros, nas comunidades no Rio de Janeiro, por causa da quarentena. Né? Mas eu realmente não tenho elementos mais concretos para buscar, enfim, para colocar em relação a isso. Agora, eu concordo realmente com a preocupação colocada em relação à violência, né, que muitas vezes pauta as relações, enfim, entre Estado e sociedade no Brasil. Né? Isso é bastante complicado. Enfim, não sei o que é. A Helena levantou a mão, ele quer complementar? Acho que travou. Não. Pois não. Só um minutinho que eu dei uma saidinha aqui. Voltei. Em relação à questão da liberalização dos presos aqui, há, sim, um projeto de um Estado muito mais democrático. E os presos aqui em Portugal, em alguns casos, eles estão saindo realmente, estão sendo liberados. Há um dado que eu consegui ver aqui de até 2 mil presos sendo liberados das prisões. Obviamente que isso é um fato que é incompreensível para a cabeça de um legislador ou na cabeça de um cidadão comum brasileiro. Eu fico pensando, a gente que trabalha, né, com essa área e que milita de alguma maneira nessa área, para a gente isso é algo que seria algo natural. Né? Aqui em Portugal é algo natural, mas no Brasil pensar hoje, né, que isso é algo que vai ser contestado, que vai ser criticado, que vai ser em programa policial, que vai ter toda uma discussão de baixo nível, que não é racional do ponto de vista, né? É claro, do que bem falou aí o André. Né? A prisão, ela é, de fato, um lugar propício ao contágio. Né? Então, para além das questões que dizem respeito à questão da solidariedade, que dizem respeito às questões de direitos humanos, que dizem respeito, né, à proteção da vida, seja quem for a pessoa, é óbvio que nós não temos uma mentalidade racional desse ponto de vista. A gente tem uma mentalidade mesmo autoritária. Eu acho que, como bem o André falou, e a gente tem acompanhado discussões, seja, sei lá, de quem vocês estejam acompanhando, mas eu vi esses dias de Chomsky, a jornal aqui local, um dos grandes fatos que podem ocorrer é a ascensão mesmo dos autoritarismos. E o Brasil é um campo fértil para isso. Com certeza. Só complementando, o governo do Paraná... Só tem mais uma questão, que é a da Maristela. Maristela, eu não sei se você pode abrir a câmera, porque acredito que seria interessante também. A Maristela trabalha no sistema judiciário também, com pessoas em situação de violência, que sofreram violência, né? É minha aluna de doutorado, então ela atende lá crianças vítimas de violência, né? Então, ela tem aí uma questão para o pro professor André e acho que também para a professora Helena, que no Brasil a gente vive, será no futuro do coronavírus, que a gente está imaginando, né, uma ausência do Estado, né, e a questão é o professor e a André, a professora Helena, neste momento, vislumbra uma futura forma de relacionamento humano com mais Estado ou menos Estado, né? Eu acho que a questão dela é mais ou menos por aí, e a questão da Cláudia, também que trabalha com isso, e a minha preocupação aqui em relação à violência doméstica, né? Quer dizer, as duas questões aí que ainda estão pendentes para a gente responder nessa Zoom, né? São questões sobre aumento da violência doméstica e sobre mais Estado ou menos Estado. Obrigada. Eu queria começar a responder, posso, Sara? Então, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que a fala da Cláudia, né? Tudo bom, Cláudia? Saudades. Ela é muito pertinente. Acho que a gente podia fazer, inclusive, um Zoom só sobre isso, né? Porque eu acho que isso é uma questão muito importante e que não diz respeito só ao Brasil, é uma questão mundial, né? A gente, se acompanhar as notícias, sabe que é o aumento da violência doméstica que está acontecendo em vários países em função da quarentena. Em relação à questão da ausência do Estado, na realidade eu acho que há uma ausência do governo Bolsonaro por causa das posturas, né, de respeito a essa visão neoliberal tirânica que ele tem, né, ou do novo capitalismo aí não autoritário. Creio que o que a gente tem presente, sabe, né? Talvez de maneiras, né? No caso do aumento da violência policial, por exemplo, no estado de São Paulo, tenho acompanhado por intermédio do jornalismo da Ponte, que há um aumento de casos de assassinatos de jovens negros. Isso é uma presença do Estado, né? A gente vai pensar se o SUS está funcionando, é uma presença do Estado, né? Se você tem governadores, como no caso do governador do estado do Amazonas, que está desesperado, não sabe o que faz, presença do Estado, né? E é presença de governo. Mas, ao mesmo tempo, claro, né? Parece que ficam duas coisas, né, a se pensar. É claro que futuramente, eu creio que para 2020, a gente não vai ter uma sucessão mais à esquerda ou mais ao centro no Brasil. A gente tem de ter mesmo uma ascensão de governantes mais ligados a essa nova direita, né? Tanto que os exemplos de candidatáveis são Dória, Moro, né, que nós bem conhecemos, apesar de, né, terem já saltado fora do governo Bolsonaro, serem extremamente participantes na campanha do governo Bolsonaro, mas agora não estarem mais juntos. E terem uma posição, vamos dizer assim, de aceitar, né, a existência do vírus, né? Chegamos a esse ponto em que pensar, né, que há essa opção, né, aceitar ou negar, né? E lembrando bem, né, que os historiadores do futuro espero que não esqueçam dos momentos aí que são, né, dignos de a gente gravar assim na nossa história, de carreatas de pessoas importunando pessoas hospitalizadas, obstruindo ruas, deixando ambulâncias sem capacidade de passar por entre elas. Né? O que é isso, né? O que está acontecendo no Brasil? Isso é talvez a gente pensar que talvez a gente esteja falhando em algum momento em conjunto, porque, sei lá, 20, 30%, não sei, há dúvidas, né, de quantos são esses núcleos mais arraigados aí do bolsonarismo, desse radicalismo negacionista, né? É isso, Sara. Bom. Acho que o professor... Oi? Posso? Pode. Só complementando a questão da prisão, só uma coisa que faltou dizer é que o governo do Paraná publicou, né, ele anunciou um plano, sim, de chama Plano de Ação Integrada para Enfrentamento da Covid nas Carceragens. E a Defensoria deve pedir um parecer técnico para entidades de medicina, infectologia, em relação às medidas propostas, ao procedimento proposto. Em relação à questão do Estado, eu acho que é uma questão que depende muito do que se quer dizer quando se fala em Estado, né? Que não é uma entidade monolítica apenas, ela pode ser vista de várias formas, depende de qual Estado, como a Helena bem colocou, né? Tem Estado aqui, tem Estado ali. O que parece importante dizer é que a narrativa do final da década de 80, década de 90, enfim, de um Estado absolutamente esvaziado, inclusive em termos de recursos, para que se deixe o mercado fazer a regulação de todas as dimensões da vida, da competição, enfim, capitalismo, que se chamou de neoliberalismo, essa narrativa, se ela sofreu um golpe duro com a crise de 2008-2009, com essa pandemia, ela sofre talvez um nocaute definitivo. Não há mais como se sustentar essa narrativa. Isso não apenas se relaciona a explicitação de como é importante, por exemplo, ter um sistema de saúde pública, mas, sobretudo, porque para onde se corre, para onde as grandes empresas correm, para onde o grande capital corre quando a economia para, quando a coisa, o cinto aperta. Né? É para o Estado, pedindo dinheiro, né? Pedindo ajuda do Estado. E isso que está sendo feito aqui, no país mais capitalista dos capitalistas, a liberação de US$1 trilhão, né? Para que se possa, como se diz, entre aspas, salvar a economia. Então, isso significa mais Estado nesse sentido. Embora eu entenda que falar mais Estado nesse sentido não signifique, até respondendo à pergunta da Maristela ali no bate-papo, né, fazer menos ou reduzir a importância das ações que a sociedade, que as pessoas tomam enquanto comunidade espontaneamente. Eu não acredito, na verdade, nessa separação, nessa dicotomia muito até moderna, né, entre Estado e sociedade civil. Até porque o Estado é um espelho, ele faz parte, é feito por pessoas da sociedade. De todo modo, é bastante relevante reconhecer, sim, esses movimentos de solidariedade. Eu não tenho acompanhado tanto essas notícias no Brasil, mas eles são fundamentais sempre, inclusive como forma de prevenção da violência doméstica, até aproveitando para responder a outra pergunta ali abaixo, né, da Cláudia, né, sobre o aumento da violência doméstica nos tempos de pandemia. Há como reverter? A tendência a aumentar não é apenas porque as pessoas, os casais, com homens agressores, né, estão presos em casa. É também porque existem as condições sociais e materiais na sociedade patriarcal que possibilita a tolerância desse tipo de ação. E não adianta achar que é só chamando a polícia ou só através desse braço armado do Estado que você vai resolver esse problema, como outros crimes, outros problemas. É fundamental que haja, por exemplo, engajamento em termos de solidariedade dos vizinhos, de outros parentes, para que se possa impedir e evitar agressões dentro dos lares, que se possa contribuir para a prevenção de novas agressões, né, nesses casos de violência doméstica. Então, nesse sentido, de comunidade fundada na solidariedade, não no sentido de comunidade que se fecha para quem não é da comunidade e acaba criando novos inimigos, é que acho que é importante, sim, e nesse sentido a gente pode construir mais emancipação na nossa sociedade. Acho que é isso, né? Não ficou faltando responder nenhuma questão, eu acho. Agradeço muito a participação. Acho que dá para abrir o microfone, a câmera da professora Helena, de todo mundo que estiver presente, para a gente registrar esse momento histórico, né? Gostei muito da fala do professor André, da professora Helena. Eu acho que realmente nós estamos vivendo aí uma divisão entre os otimistas, né, e os pessimistas, né? Eu, como psicóloga, compreendo principalmente que a pessoa numa situação de clausura, né, e é importante a gente falar e continuar falando. Já convido vocês dois para um outro talk, né, mais focado no sistema prisional, né, porque o comportamento violento, ele tende a se exacerbar numa situação de clausura, né, numa situação de pandemia. Até quem não era violento fica violento, né? Então, a gente precisa falar muito disso, né? do efeito, né, econômico, político e social do coronavírus, porque não vai acabar tão cedo, não é? Pelo que a gente está vendo aí, que o professor André falou em Nova York. Então, eu agradeço muito a participação, tanto da professora Helena, do professor André, e já deixo aqui o convite para um próximo encontro, não é? Em que a gente aborde outros temas, assim, focados justamente nisso, né? No nosso sistema penitenciário, na nossa população encarcerada, né? E no fenômeno da violência, que realmente aqui no Brasil ela está... ela vai ganhar uma dimensão, eu acredito, que além da expectativa dos governos, né? Vamos viver talvez um desgoverno muito grande, né? A partir desse momento, né? Então, queria passar agora a fala, né, para os dois, né, professor André, professora Helena, para a gente poder encerrar a reunião, e já fica aqui meu muito obrigada, né? Eu sei que agora nós estamos no tempo, né, de fechar a nossa Zoom, e agradecer que o fuso horário aí já está afetando, né, a participação e o cansaço, etc. Mas, assim, foi muito válido, de coração, muitíssimo obrigada, e vamos fazer outros, né? Então, as últimas palavras de agradecimento para a gente encerrar aí, professora Helena e professor André, fiquem à vontade. Então, muito obrigada, Sara, pelo convite mais uma vez. Foi muito bom estar em contato com vocês, né? Eu acho que a UTFPR, nesse momento, a gente, né, como professor, a gente dá um retorno, né, do que são as nossas atividades, nossas reflexões nesse momento. Eu agradeço também muitíssimo a Larissa, a Paula, que participaram aí de toda a organização, e mandar um abraço para todos vocês, que eu estou com saudades. É isso. Eu também agradeço muito o convite, através da professora Helena, do projeto Tutor. Estou sempre à disposição, se puder participar, espero em breve estar de volta ao Brasil. Espero não precisar pedir repatriação, uma palavra assustadora, né, que a gente escuta de alguns países, acho que não vai precisar. Então, se Deus quiser, em junho estou de volta à universidade, e contem comigo para todos os momentos. Muito obrigado. Nós